controle, bom dia, TAM 3304, informação Índia, Libra 190 para 170. Bom dia, TAM 3304, aciona identificação, desça via chegada bomba, até o nível 050, aguarde o procedimento LS X-Ray, ajuste o 10 no 5, pistão no 0. Via chegada bomba, até o 50, LS X-Ray, 10 no 5, TAM 3304. Oxané 6225, reduza para 2109. 2109, reduzindo 6225. Voo 922, desse mantém 2000, autorizado final LS X-Ray. Para 2000, voo 922, para 93. Oxané 6225, descendo via até a altitude de 3000. Via, até 3, 6, 2, 1. 5 e 8, marque o Tower 1, 2, 1. Roger, stand by, runway vacation. 63, libera a direita, 1, 2, 9. Direita, 2, 9, tá presente, 63. TAM 3179, vento 130 com uma dúzia, a companhia está liberando, autorizado a decolar. Decolar, 190. TAM 3890, aguarde só um instante no portão 4, tem um nervoso da companhia, vai ingressar, vai taxiar agora e ingressar no 02, ok? Tudo certo, bom dia, TAM 3663, visão. 3663, Alfa Juliette, o portal é o 2. Alfa Juliette, o 2. Portal 3663. Centro da informação Índia. Voo 434, desça via chegada a Mari até a altitude de 6000, ajustado em 1015, aguarde LS X-Ray, pista no 0. Voo 434. Via desce até 6000, ajustado 1015, completa o X-Ray, guardando o voo 434. Papá Romeu, Mike San Juliette, chame Recife agora na frequência 12685, alterna 2545. Papá Romeu, Mike San Juliette. 12685, Papá Juliette. Tia Fulenda, Tower 120. Como é que o Delta ali mantém o 7? Afirmativo, reporte para alimento ecológico. TAM 379, bom dia, contato, sua mantém 340, nós saiu da El, lida após direto que deve. Autorizado, direto da El. Good morning, runway 10, acredito. Ok, acelera a foto, 20, clear taxi via Alpha and Juliet. To gate 1-1. Taxiing via Alpha Juliet, stand 1-1, tower 1-2-0. Solo, tem mais algum estimado? Tem a 3890? Estimativo, tá 3890, tá presente, tá autorizado. Chega aqui acionamento e chame táxi. Chamar esse táxi, tá ligado. Alfa Fox, chame agora Recife na frequência 12085, alterna 2545, Papa Romeo, Alfa Eco Fox. Alfa 2545, Alpha Echo Fox. Bom dia. Bom dia. Nove dos dois, componente final LS, chame torre 118 decimal 6. 118,6, Gol 922. Bom dia, Gol 922, estabilizado o localizador. 922, reporta no estado. Informação aqui. A vitória, senhor. Zero, na chegada Mare, guarde LS X-Ray, pista 90, acione identificação e o ajuste é 1015, azul 4298. Descendo para o 070, chegada Mare, LS X-Ray, pista 10, ajuste 1015, 4298. O que é que eles têm? Porém, informe a companhia que já está sendo corriqueiro aqui, já faz uns 15 dias que esse plano aí está sendo apresentado para Ilhéus. Ah, beleza, pode deixar que eu vou entrar em contato agora com a coordenação. Salvador, boa tarde, bom dia, Oceano 6312, centro da Índia. Provável saída, senhor, para Vitória. É a da Leda e após Bidev, para interceptar pelo I-50. O ajuste no 015, Oceano 6312. Ciente, descendo pro 080, chegada Mari, o ajuste no 014. 22, autorizado pouso no 0, 140 graus, 089. E pouso, gol 922. 15. 15, 7. Bola 434, deixa eu manter 5000. Não, não, não. 4208, desça e mantenha 6000. Controle Salvador, Índia 9 graus, está informando o regresso na proa da rotatória. Azul 4298, desça e mantenha 6000. Descendo para 6000, Azul 4298. Índia 9 graus, protetor da rotatória, aguarde transferência de comunicações. Aguardando transferência, ainda 9 graus. Oxanem 6225, chame torre 1186, bom pouso. 386, grato até logo mais, 6225. Torre Salvador, bom dia, Oxanem 6225. 6225, reporta no externo. Confirme. Como recebe a torre? 4/4. Reporte passando externo, aguarde pista livre 6225. Está passando o externo agora, guardando pista livre 6225. O ideal seria se eu fazer uma mudança de destino e também se desejar o nível, porque o nível que tem aqui para a Vitória é um pouco baixo, não é isso? É, tá baixo. Então vou fazer o seguinte, pode aprovar o Ilhéus e a gente faz a mudança no meio do voo. Ok. Aguarde só um instante. Eu vou informar aqui ao centro, ok? Tá ok então. Obrigado, senhor. Bom dia, Azul 4208. Azul 4208, prossiga. Seria a nossa autorização. Só um instantinho pra Cobra, tem 09 da TAC, vai iniciar o táxi. Ok. Salve, TAN 3890, pronto para o táxi, nosso POB 534, autonomia de 4 horas, alterando o Natal. TAN 3890. Cliente está 3890, está livre o táxi para a direita e espera 18,6 a torre. O ajuste é 1500, boa viagem. Pela direita na Charlie, daí com chamando a torre 23. Obrigado por permitir, seu ajuste. TAN 3304, vê se mantém a altitude 2000, autorizado final LS X-Ray. TAN 3304. Se mantém 2000, está aí o LS X-Ray, TAN 3304. Pode voar duas horas, presente? Prioridade direto Duna para encurtar a aproximação, TAN 3304. Direto Duna para encurtar, TAN 3304. Gol no 434, desse mantém 3000, curva esquerda, estabilize agora na proa 20020, limite ao localizador. Descendo para 3000, proa 20, o limite ao localizador, gol no 434. Afirmo. Delta Lima, tem 17. Nós estamos em Recife agora na frequência 1251, alterno 33, decimal 25, então 3179. Índio November Alfa, chame Torre 1186 para ingresso por tráfego. Índio November Alfa. Índio November Alfa, chamar a Torre 1186 para entrar por tráfego. Índio November Alfa. É. Tá, decolagem no 7, 150 graus, 089. Brasil 4208, cópia. Prossiga. Autorizado Recife 370 ao nível, via Peruísque 58. Decola da 10, curva à esquerda, subida pouca, transição Caju. O controle 119, decimal 35. E acione 5406. Cadê? Autorizado Recife 370, Peruísque 58. Decola 10, curva à esquerda, pouca, Caju. Controle 1935, aciona 5406. Correto, chame para puxar, sei lá. Azul 4208. É Pantaleiro, obrigado. 1922, o portão é o 612. Prossiga pela Juliette. Juliette, portão 06, bom, 1922. Alinhar, quem mantém o 0? Precisa de mais emoções nessa posição. Tudo localizado, gol no 434. Não, a sua modificação de destino é em rota, ok? Estamos apenas aguardando a autorização dele aqui. Ok, ciente, tá na guarda, trip. Salve Salvador, bom dia, 6225 na Fox Watch, na... Ok, Watch na 6225, tá livre o táxi pela Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, chama 6225. O seu irmão, prossegue 1935, bom voo. 1935, graças, tá volta da Alfa. Controle, Alfa, receba o Delta. O Delta prossegue em regras de voo visuais. Irá prosseguir direto Manati? Positivo, está autorizado. Autorizado, prosseguir direto Manati, reporte livrando a CTR Salvador. Mantendo regras de voo visuais, Mike, é com o Delta. Reporte para vigiais, Mike, é com o Delta. Azul 4298, desse mantém a 3000. Certo, mantém 3000, azul 4298. Olha, missão no 0, 3890. Channel 63, ano 2. 304, complete final, LS, torre 118, decimal 6. Completando 186, até daqui a pouco. Até, bom pouso. Salvador, muito bom dia, tá 3304, tá 2 milhas de cima, embaixo, travada, vista no 10. Tá 3304, reporte passando externo. Portarei. Azul 4298, seu vetor, mantenha presente proa, limite ao localizador, azul 4298. Mantenha presente proa, limite ao localizador, 4298. Bono 434, autorizado final LS X-Ray, aguarde transferência de comunicações. Aguarde transferência, bono 434. Onde está? 3304. Para 1709. Descendo para 2000, reduzindo o 1709, azul 4298. É, para a Vitória, é para as 11h41. Estamos apenas aguardando aqui o plano aparecer no sistema. E para informação, a companhia também continua apresentando esse plano aí para eles, ok? Solicito que cheque com a mesma. Ah, beleza. Então tem os dois planos e... tem que parar de enviar, então é o de Ilhéus, tá ok, eu vou avisar aqui. Obrigado aí, senhor. Quatro em Liverpool, 160 com 10. Liverpool, Stan 304. Stan 3890, aos 12, 1935, tem um morro. 1935, ligação, bom dia. Azul 4298, nessa pro intercepto localizador e completo o LS, Azul 4298. Nessa pro intercepto localizador e completo LS, Azul 4298. Uno 434, completo final LS, torre 1186. Uno 186, Uno 434. Controle de bom dia, Dan 3890, nossa escuta curvando com 3000 pés. 3890, contato radar, na Puca de Jamaracaju, subindo até o 330, Dan 3890. Puca de Jamaracaju até o 330, o Dan 3890. Controle Salvador, trip 5217, bom dia. Após Leda, DCT Bidev, para interceptar pelo IC50. O controle 119, decimal 35. Acione 5414. Ok, ciente autorizado então 380 para Vitória, via Peruísque 50, pistona 0 com curva à direita, saída da El Leda após direto Bidev para interceptar a aerovia. O transponder é o 5414, frequência 1935, ao trip 5345. Está correto, trip 5345, está pronto para o possível questionamento? Ah não, negativo senhor. Chamará quando pronto? Sete. Muito grato aí pela ajuda. Cara. Estabilizado no LS X-Ray, dá 1-0, Azul 4298. Centro com a transferência de comunicações, Azul 4298. Vai dar no 4298. Controle, WebJet 5826, bom dia. Bom dia, WebJet 5826, sendo identificação, desse mantém o 050. Aguarde LS X-Ray, pistão 0 na chegada Mari, ajuste no 0 no 5. 050, chegada Mari, 0 no 5, pode vai, TAP, senhor? Autorizado, direto no rumo de TAP. Direto TAP 5826, obrigado. Flip 5217, acione identificação. Identificou 5217. Bom dia, Alfa Juliette, gate 4-3304. 1-0, 160 graus, 1-0-9. A mensagem para o Gol 1-4-3-4 foi livre pouso, confirma? Afirmo, 1-4-3-4 da Gol, autorizado pouso, pista 10. Livre pouso na pista 10 em Salvador, Gol 1-4-3-4. Inicia redução para aproximação, cheque de pouso. Já interceptou o localizador, vai iniciar a redução, 6312. Aguarde só um minuto para iniciar o possível questionamento, a gente tem um Airbus aí que vai parquear no 04, no gate 4 à sua esquerda. Após o Airbus parquear, está autorizado, puxar e acionar no 3. Ok, está combinado. Após o Airbus, ele tira a coordena. Entendi. Azul 4298, chame torre agora, 1186, tem um pouso. 1186, Azul 4298, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, bom dia, Azul 4298, estabilizado no LS, perdão no zero, visual. 4298, ciente, reporte passando externo. Depois entrar passando externo, 4298. Passarei do 2233, está pronto para cópia, Vitória da Conquista? Está autorizado, Vitória da Conquista, o nível 260, decola da 10, curva à direita, subida gole, após gole Eval, após Eval DCT Conquista, controle 119 decimal 35, acione 5415. Autorizando o segmento para a Vitória da Conquista, nível 2. 360, decolagem da pista 10 com curva direita após, quando igual, após direto com que? Controle, 199, 300, código transponder 5419, para o passarelo 2223. Correto, 2223 e chame pronto para o pushback acionamento. Para morar pronto para o pushback acionamento, a sua frequência, grato, passarelo. Chame Recife agora na frequência 2685, alterno 2545, TAM 3890. 2685, alternando 2545, TAM 3890, obrigado, amigo, bom dia. Bom dia. Passou externo, baixado e travado, azul 4298. 4298, aguardando pista livre. Aguardando 4298. No 434 da Gol, libera direito, 29, azul 8. M3312, complete LS, torre 118, decimal 6, bom pouso. 86, boa. Bom dia, tá livre o táxi pela Alfa e Juliette, o gate é o 07. Livre táxi da Alfa e Juliette para o 07, bom pouso. 3-1-2, reporte, aguarde pista livre. Quero aguardar. Solo Salvador, bom dia, Oceano 62 1-1, autorização Galeão, nível 380 com a Índia. Bom dia, Oceano 62 1-1, tem aqui autorizado 360 para o Galeão, o senhor aceita e copia ou aguarda a coordenação? 360, aceita e copia, senhor. Aceita, autorizado então, Galeão, nível 360, decola da pista 1-0, curva à direita, subida da El, após da Leda. Após ler da DCT Bidev, e em Bidev, intercepta o P9857 até Porto Seguro, e após a Pesulu 16 até Grufe, e após a Pesulu 14 até Tuquim. O controle 119.35 acione 5412. Frisar 360 para o Galeão. Decola da pista 1-0 com a primeira curva direita. Dael, Leda e após Leda, Bidev. Bidev intercepta Upper November 857 até Seguro, Upper Zulu 1-6 até Grufe e ainda Upper Zulu 1-4 até Toquim. 62-1-1 com transponder 5412, 1935 ao controle. Correto, China 6211, chame pronto para o pushback acionamento. Portará, 6211. Vou direto agora rumo de Pelô. Livrando. Azul 4298, bom dia. Táxi de Alfa Juliette, o gate é o 08. E a Alfa Juliette, o táxi gate 08, 4298. Azul 97 fazendo um pequeno desvio à direita da rota, ok? Sim, você pode desvio, vou ir no rumo de Pelô. 5217. 17. 16. Gente, 16. Tá vendo? Tá à direita, em ponto espera da 10, torre 186. E o ajuste agora no 015, boa viagem. Muito obrigado, 186, 1095. Vovô, capitão Caramassi. Oi, obrigado, um abraço. Solicita descida. E se mantenha 3.000 no rumo de Pelô. 3.000 pés, rumo Pelô, triple 5217. Afirmativo, já efetuou os desvios necessários? Afirmativo. Sente. Web 5826, voo e duo na completa final LS. Web 5826, o ajuste permanece 1095. Prodidona 1095, desce para 2005826. Destino 2, direito em 2-9. 2-9. Salvador. Bom dia, 6312, a Chanel livrando para você. Bom dia, Chanel 6312. Calibre táxi, Alfa Juliette. O gate é o 03. Alfa Juliette, gate 3. Riel Azul 4208. Aproxima-se do ponto de espera, pronto. O Azul está autorizado a linha e decola a pista 10, 130 graus, 08 horas. A linha e decola com as 208. Salvador, Gol 922, ciente da Índia 06 para autorização. É, confirmando o Gol 923, chamou o solo. Contra 923, desculpa. Ok, o Gol 923 está pronto para a volta, Guarulhos. Está autorizado, Guarulhos, nível 360, via Peruísque 50. Decola da pista no zero, curva à direita, subida da El, após da El, Leda, após Leda, DCP Bidev, para interceptar a aerovia. O controle 119.35, acione 5420. Cruzando Guarulhos 360, pista 10 com a direita, após saída da El, Leda, DCP Bidev, 5935-5420-1923. Correto, Bruno 923, e chame pronto com o pushback e acionamento. Chamava no ponto 923, tá bom. 5826, bom dia. E 5826, reporte para o seu destino. Portarei. Bocajá, Maracaju, obrigado. 5217, desse mantenha 2000. 2052 no centro.